Fronte Investiga. Quadro Fronte Investiga de volta em 104.5 e transamericafoz.com.br. Primeira edição de 2017 com uma pauta, como sempre, explosiva, bombástica, surpreendente e estarrecedora. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal desencadeou em uma pacata cidade fronteiriça a quinta fase de uma operação que investiga denúncias de crimes contra a administração municipal do local, que vamos identificar a partir de agora como Trouxolândia. Como resultado, 12 dos 15 vereadores dos trouxolandenses foram presos, somando-se a empresários, ex-secretários e diretores que já tinham prisão decretada em fases anteriores da operação. Imediatamente, as celas da Polícia Federal e da Penitenciária Estadual de Trouxolândia se viram cheias com a chegada de novos habitantes, aumentando a precariedade existente. Além disso, a prisão de um novo tipo de público, digamos assim, fez com que muitos trouxolandenses levantassem as seguintes interrogativas. Como é a vida atrás das grades para quem até a noite anterior exercia cargo de autoridade ou vivia com muito conforto e imagina-se poucas preocupações com dinheiro? Munida de muita coragem e espírito investigativo, a equipe do programa Fronte foi conferir e dar para você este furo. Ai, ai. Não, esse furo não, é um furo de reportagem. Por questões de privacidade e sigilo profissional, a voz do repórter que assina a matéria foi alterada para que não seja reconhecida. As primeiras 24 horas foram as mais difíceis, com nosso repórter não conseguindo dormir por conta do calor e de incômodas situações que só acontecem atrás das grades e nos ônibus lotados do transporte público de Trouxolândia. São 2:34, eu estou aqui encostado na parede por questão de segurança e é simplesmente impossível dormir aqui, não por causa do espaço reduzido, mas por causa do barulho, não esse barulho. Mas esse choro que ecoa aqui pelos corredores, possivelmente alguém arrependido, acho que vai ser aí um dos primeiros a fazer delação. No segundo dia de cela, já tendo feito amizade com os figurões presos, nosso repórter oculto conseguiu uma entrevista exclusiva com um indivíduo que pediu para ter sua voz disfarçada, pois espera poder voltar a se candidatar e que o povo vote nele nas próximas eleições, tão logo se esqueça das acusações da federal. O conteúdo é simplesmente estarrecedor. 3, 2, 1, tá sendo difícil a vida aqui? O que você mais sente falta aqui atrás das grades? Está sendo bastante difícil, bastante. Eu sinto falta de tudo, praticamente tudo. Aqui não tem ar-condicionado, faz muito calor aqui dentro, não tem TV a cabo, não tem uísque escocês, não tem minhas amigas de perna depilada, aqui só tem perna peluda. Bateu arrependimento? Com certeza, porque enquanto eu tô aqui dentro, eu fico pensando na vida, né? E no que especificamente? Em tudo que eu poderia estar fazendo lá fora, né? Usufruindo do dinheiro que era seu, mas que eu acabei desviando. Aqui dentro eu não posso fazer nada disso, né? Uma hora o dinheiro que eu tenho no Brasil, inclusive, acaba, e aí, como é que eu vou fazer pra buscar o resto que foi pro exterior, se eu continuar preso, entendeu o drama? Já no terceiro dia de reclusão, nosso repórter avisou via celular, que todo mundo tem lá dentro, que nos enviaria uma revelação bombástica. Entretanto, desde então, o paradeiro de seu gravador contendo gravações inéditas está desaparecido. Já quanto ao paradeiro dele, bem, continua lá na penitenciária, porque a verba do programa está curta e não temos como pagar advogado famoso para retirá-lo de trás das grades. Quadro Fronte Investiga, decifrando mistérios aqui no Fronte. Transamérica.